Muito boa tarde a todos os que estão à escuta. Aqui está de novo o Agostinho com mais uma emissão Passatempo Musical. Hoje, nesta segunda-feira, que é 14 de junho de 2021. E como já sabem, das 14 até às 16 horas, muita música portuguesa. Entre vales e colinas, lembra-me os contos de fadas, tuas águas cristalinas. Guardas histórias tão belas, segredos que te contaram. Essas bonitas donzelas que a roupa em ti branquearam. Corre mais devagarinho, tens tempo de ver o mar. Estar entre nós um pouquinho, vem nossa canção escutar. Tu és a riqueza e és vida mais forte. És o encanto e a graça da gente que passa das terras do norte. Rio Naiva, corre devagar, porque as tuas águas quero ouvir cantar. Rio Naiva, e as boleirinhas com seu jumentinho, as pedras amontoadas das tuas levadas, beijas com carinho. Rio Naiva, corre devagar, porque as tuas águas quero ouvir cantar. Rio Naiva, quero ouvir cantar. uma canção para refrescar. 29 graus lá fora, nada mal. O rio Neiva que vai até ao mar, é o que diz a canção. E então, a seguir vamos ficar com umas meninas, sete saias, sete mulheres, com uma canção. Não nos falem de amor. Não te quero dar mais estrela, és homem, não és santinho. o amor faz nos terazes e quem espera sempre alcança. Então, estou sempre à escuta da rádio Arco-Íris, Arcanciel 96.2, aqui em Orleans. E na presença do Agostinho, desta vez, e por enquanto até vai parar um bocadinho, porque vai haver umas férias. Bom, aproveitar muito a música de hoje. Vamos já ficar com Maria Albertina. Qualquer dia é o dia. Pensa bem, mas cá para mim afinal, qualquer lugar nos convém, mas que seja em Portugal. Oh, linda Maria, ai, ai, oh, Mané, qualquer dia é o dia da lua de mel. Ai, ai, oh, Mané, oh, meu ideal, a lua de mel será em Portugal. Nas terras da Beira, em Lisboa ou Ribatejo, há sempre qualquer maneira para trocar nosso beijo. Oh, linda Maria, ai, ai, oh, Manel, qualquer dia é o dia da lua de mel. Ai, ai, oh, Manel, oh, meu ideal, a lua de mel será em Portugal. Madeira gostará dessa beleza infinita, e nos Açores bailará a meu lado a chamarrita. Oh, linda Maria, ai, ai, oh, Manel, qualquer dia é o dia da lua de mel. Ai, ai, oh, Manel, oh, meu ideal, a lua de mel será em Portugal. Ai, ai, junto de Maria Albertina. Lua de mel, não sei, mas férias, sim, para muitos haverá em Portugal. Mês de agosto. É a sua padroeira. vai a passear, quando vai a passear, oh ai, olé, olé, vai num barquinho enfeitado, para dar a benção ao mar, para dar a benção ao mar, oh ai, olé, olé. A senhora da agonia, ao peito tem cordão de ouro, ao peito tem cordão de ouro, oh ai, oh ai, oh ela, no coração tem Viena, olhai que rico tesouro, olhai que rico tesouro, oh ai, oh ai, oh ela. Senhora da agonia, tem uns brincos à rainha, tem uns brincos à rainha, oh ai, olé, olé, que lhes ofereceu Viena, para louvar a santinha, para louvar a santinha, oh ai, olé, olé. Brites com a Senhora da Agonia. Como todos sabem, uma das maiores festas de verão em Portugal. Agora, com todas as festas, com muitas dificuldades por causa desta pandemia. Mas tudo se há de passar e há de voltar. Domingo, acho que é a festa dos pais cá em França. Fête des Pères. Porque em Portugal é no dia 19 de março, já lá vai tanto tempo. Aqui, Fête des Pères, festa dos pais. No próximo domingo, vamos ficar com uma canção que diz Volta Pai, é o Graciano Saga. Pai, já sou um homem, quero frente a frente contigo falar. Queres divorciar? Que mal te fez a mulher que te amou a vida inteira? Por que será que hoje não estás à nossa beira? Não tens direito de fazer sofrer a nossa mãe. Guarda respeito, para ela és só tu, não quer mais ninguém. Por causa de outra já não tem sentimento o teu coração. Andas com ela, mas olha que ela é só ilusão. Pai, sou filho teu. Passear contigo quando fores velhinho. Sinto vergonha quando por mim passas de braço dado, pois essa outra que tu hoje abraças é o teu pecado. Tua mulher que tanto te ama, e tu sabes bem, pois serás tu sempre o seu amor, não quer mais ninguém. Vai, sou filho teu, ouve o que eu te digo. sempre a tua amiga vem contar para mim que tu choras de saudades, não suportas mais viver tão longe assim. Meu amor, pensa bem, se tu erraste, eu errei também. Não é bom para mim, nem para ti é melhor. Tu estás aí sozinha, eu aqui tão só. Sozinha eu aqui tão só. Recebi a tua carta e de alegria eu até chorei. Vai meu amor, depressa, esqueço o que passou. Eu sempre te amei. Vou viver aqui sofrendo à espera do dia em que tu vais chegar. Que emoção eu vou sentir, bendita seja a hora em que vais voltar. Meu amor, pensa bem, se tu erraste, eu errei também. Não é bom para mim, nem para ti é melhor. Tu estás aí sozinha, eu aqui tão só. Esperança é o título da canção que acabamos de ouvir. A seguir vamos ouvir o GNR, que é o grupo que todos conhecem, também lá em Portugal, com um velho sucesso que se intitula Voos Domésticos. Se a tua cama voasse, I'm not afraid to die. beijo Tarzan. Andando pela selva com a macaca na mão. Que fixe, que fixe. E a história do Ali Baba, que era um grande ladrão. Ele via a banda desenhada do Batman, que acelerava a mais de 300 a hora. Que fixe, que fixe. E a linda Cinderela sete homens. E o Pinóquio era um boneco mentiroso. Que fixe, que fixe. A Branca de Neve, uma galera que só queria gozo. O marinheiro era fumador de gansos. E na vida e os miúdos só tinham tios. Que fixe, que fixe. Como querem que eu seja normal, antes dos Velho por Canário. E a seguir, com este calor que está, vamos refrescar um bocadinho ali para os lados de Coimbra, debaixo do Chopal. Uma balada de Coimbra. Acabei com a loucura. António Mourão, pois com uma voz que não se pode confundir com mais nenhuma, só a esta. E então a seguir também há outra que não se pode confundir, é o José Cid, e com um tema que é A Casa das Mariquinhas. Foi só mais uma versão da Casa das Mariquinhas, que há dezenas de Casas de Mariquinhas lá em Lisboa. Muita... Já a Amália Rodrigues e todos cantam praticamente Casa das Mariquinhas, mas com palavras diferentes. Domingo, já eu disse, festa dos pais aqui em França. Vamos lá ficar com uma canção que se intitula Velho Pai. Eu sinto tristeza em seu olhar. Pai, e vejo nos seus olhos que você tem algo pra me falar. Pai, suas mãos são muito trêmulas quando quer minhas mãos abertas. Pai, e vejo um rio de lágrimas dos seus olhos, minhas mãos molhar. Pai, e ao lembrar que você sofreu muito pra me ver crescer, não importa quem te esquece, o importante é não te esquecer. Não importa quem te esquece, o importante é não te esquecer. Meu velho pai, eu preciso saber se pra me dizer que antes de ir. Meu velho pai, estou aqui chorando e te pedindo pra você sorrir. Em seu olhar, pai, e vejo nos seus olhos que você tem algo pra me falar, pai. Suas mãos são muito trêmulas quando quer minhas mãos abertas. Pai, e vejo um rio de lágrimas dos seus olhos, minhas mãos molhar. Pai, e ao lembrar que você sofreu muito pra me ver crescer, não importa quem te esquece, o importante eu não quero. Pra me dizer, diga antes de ir. Meu velho pai, estou aqui chorando e te pedindo pra você sorrir. Chorando e te pedindo pra você sorrir. Chorando e te pedindo pra você sorrir. E talvez vocês tenham o vosso pai em Portugal e estão desertos, estão à espera de poder abraçá-lo, não é verdade? E pois, as férias estão a chegar, estão a chegar. Mas por vezes nós vamos a Portugal, sobretudo quando já passaram alguns anos, não é o meu caso, que eu vou lá de vez em quando, e muitas vezes até, mas quem não foi durante alguns anos, por vezes chega lá e tem na ideia como era, por vezes já há 10 anos, e aquilo tudo mudou, estradas diferentes, casas abandonadas, tudo isso. Escutem bem a canção que vai seguir. Tristeza soltou em mim e o meu pranto a pegar. A saudade me chamou, pois como as palavras que dizem muitas realidades. E quem canta isto é o Manuel Pereira. A seguir vamos ficar Ajoelho e Chora, não sei, é o título da canção. gente dançava tangos e valsas e até corridinhos. Parava a música e ia um pro lugar para não haver troca de carinho. Hoje dança-se de forma bem diferente, que zomba slow e muito mais. Apertadinho, apertado até mais não, de tão apertado até se ouvem os ais. Toda a gente agora roça, roça, roça, roça até se cansar. Toda a gente agora roça, roça, de tanto roçar até têm que casar. Já são 15 horas e 4 minutos, já não falta uma hora, já estamos a mais do meio de mais um passatempo musical aqui animado pelo Agostinho, nesta segunda-feira, 14 de junho, um dia com muito calor. Vamos ficar com uma canção, um título assim um bocado estranho, Uma Cantiga a um Bicho, é o título. Barbas que metem medo. foi um tema instrumental que se intitula O Vira do Zé Foguete. A seguir, depois de Miguel os Pais, as mães já foi, e vamos ouvir uma canção que é Meu Pai, Minha Mãe, é para todos. Conheci Meu Pai, Minha Mãe, interpretado por Mundo Novo. A seguir, uma canção que diz que só tenho um coração e é o Lando que canta. Sentindo a saudade que há muito eu não tinha. Eu vi tanta gente que há muito eu não via. Só não vi você, você vida minha. Voltei na pracinha que te namorava. Você não estava no mesmo lugar. E andei pelas ruas, esquinas e praças, e mesmo sem graça me pus a chamar. Chamei o seu nome, ninguém me ouviu. Mandei todo mundo te procurar. Onde está meu amor antigo? Onde está o meu amor amigo? Onde está a minha doce amada? Onde está a minha namorada? Onde está meu amor antigo? Onde está o meu amor amigo? Onde está a minha doce amada? Onde está a minha namorada? Eu era menino, tão pequenino, que nada entendia das coisas do amor. Porém fui crescendo e o tempo passando, então algo em mim já transformou. Meu amor querido, aonde estiveres, pelo amor de Deus, vem-me procurar. E andei pelas ruas, esquinas e praças, e mesmo sem graça me pus a chamar. Chamei o seu nome, ninguém me ouviu. Mandei todo mundo te procurar. Onde está meu amor antigo? Onde está o meu amor amigo? Onde está a minha doce amada? Onde está a minha namorada? Onde está meu amor antigo? Onde está o meu amor amigo? Onde está a minha doce amada? Onde está a minha namorada? Onde está meu amor antigo? Onde está o meu amor amigo? Onde está a minha doce amada? Onde está a minha namorada? Onde está o meu amor antigo? Onde está o meu amor amigo? Onde está a minha doce amada? Onde está a minha namorada? Fernando Martins, que acabamos de ouvir. E a seguir vamos ficar com o Fernando Correia Marques. Quem vai cuidar da criança? Sapateiro, até do sacristão. Mas o que é mais importante, ai, ninguém se lembra, mas eu vou dizer. Quem será que vai tratar da pobre criancinha até ela crescer? Diga agora, quem vai tomar conta da criança? Quem muda as fraldas, dá um leitinho? Ai, destas coisas já ninguém se lembra. Diga agora, quem vai tomar conta da criança? Quem dá o banho e os meninos sabem falar, mas nela ninguém pensa. Sem ter namorado, a miúda sem malícia já virou notícia na TV e rádio. Dizem que é do padeiro ou do São João veio a Braga, São João a Braga veio. Aí viu um reixo de moças, ficou a bailar no meio. Não há gente mais bailadeira, não há festas como as do Minho. Frum, frum, frum, já toca o harmónio. Plim, plim, plim, mais um cavaquinho. Frum, frum, frum, já toca o harmónio. Plim, plim, plão, baile o rabacão. Se da roda saltemos fogueiras, é que as chopas vivam São João. Rapariga tem cautela, guarda bem o coração. Ai que tu querem roubar na noite de São João. Não há gente mais bailadeira, não há festas como as do Minho. Já toca o harmónio, brim, brim, brim, baila um cavaquinho. Temos fogueiras, é que as chopas vivam São João. São João de Braga, pois não esquecer que estamos no mês de junho, hoje é o dia 14. Já Santo António, pois vai haver o São João, São Pedro, santos populares, festas por todos os lados, se a pandemia deixasse, não é verdade? Bom, vamos ficar com uma canção que se intitula Tony Rato, não sei o que será. Foi tarde demais. já são 15 horas e 37 minutos. Uma canção agora para dar coragem a todos os que estão a trabalhar, uns ao sol, outros à sombra talvez, mas prontos, coragem. O título da canção é A Desgarrada do Dinheiro. Para isso é que nós trabalhamos, não é verdade? E agora umas quadras à minha maneira, dedicadas ao dinheiro, outra das desgraças da nossa vida. Ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de ser pobre, mas ser rico é muito chato. Olha, não está barato. Quem tem pouco quer ter muito. Quem tem pouco quer ter muito. E quem tem muito quer ter mais. Dos maiores, um pecado dos maiores. Deus não se importa com isso, nem com ricos ou doutores. É um pequeno desvio. E mais de 20 a dirigir. Por decreto tudo certo, diz a lei que assim se faz. Até que o homem se fartou e berrou. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Vi a geração currículo 10 estágios no Japão. 5 cursos doutorados, recibos verdes e pão. Tudo às cegas e os colegas enterrados no sofá. Voltam para casa dos pais que fartos berram agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Estudou e é um incapaz. Todos lá para trás. Ah, se eu te dissesse tudo o que vai no meu país. Ah, se eu conseguisse matar o mal pela raiz. E se tu viesses também me ver desta euforia, os dois somos multidão e toda a gente gritaria agora. Queremos paz. Todos, todos lá para trás. Fiquem de saber tão curto ainda cada presidente. E à sua volta sábios disfarçados de inocentes. De fato num retrato como a muita gente atrás. Até que alguém se irritou e ordenou. Agora todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Engraçado a comprar o que não quer. Submarinos estragados, autoestradas de aluguer. Crédito inédito, buscava capataz. Até que alguém de lá no fundo gritou. Agora todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. E quem come do cabaz. Todos, todos lá para trás. Ah, se eu te dissesse tudo o que vai no meu país. Ah, se eu conseguisse matar o mal pela raiz. E se tu viesses também me ver desta euforia. Os dois somos multidão e toda a gente gritaria agora. Todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Venham ver como se faz. Todos, todos lá para trás. Quero todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Agora todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Venham ver como se faz. E o presidente ineficaz. Pedro Abrunhosa, todos lá para trás. Não, não, vamos para a frente. Vamos ficar agora com uma canção que também já há com algum tempo, que me recorda as emissões de há uns 10 anos, talvez, que é Nádia Sameiro, Onde Vais, Maria Alice. Vamos lá. Maria Alice, tão tristinha mais Maria Alice, tão tristinha a chorar. Vou buscar o meu marido que está na loja a jogar, que está na loja a jogar com uma grande bebedeira. Para que é que a mulher se casa? Mais vale ficar solteira. Não sei mais que o de dizer, linda flor do jardim. Grande Maria Alice foi buscar o marido, bom, com este calor que está, não é verdade, mas tudo com moderação e muita água. Mas mais uma canção que o título de Vamos Bailar. bem bailar, pois o mês de junho, com as feiras de São João, com tudo isso, era o mês dos bailes. Menos o ano passado e este ano. Mas no próximo ano tudo estará normal, penso eu. Esperamos bem que sim. Mais uma canção, vamos até o Brasil, que ainda hoje não fomos. Nilton César, ora, espera um pouquinho. Espera, não quero ver o lenço branco da partida. Não condenemos ao naufrágio nossa vida. Por meu amor, por nosso amor, é que eu te peço a paz. Espera, ainda tenho em minhas mãos a primavera. Quero cobrir-te com carícias e quimeras. E é por isso que te peço, não me deixes. Espera um pouquinho mais, pra que eu te mostre a felicidade. Eu te amo com ternura. Te adorarei, mesmo que nunca mais me queira. Espera um pouquinho mais, pra que eu te mostre a felicidade. César, era um sucesso que dos anos 70, isto traz-nos já alguns anos para trás. Boas épocas, grandes bailes, grandes noitadas. Isto eram as músicas da rádio, praticamente. Bom, E são 15 horas e 58 minutos. Chegou ao fim esta emissão, este passatempo musical, que é o último desta época, vamos dizer assim, porque agora vou tomar umas pequenas férias, não é? Duas vacinas, não é? Do Covid, tudo já feito, um teste PCR e lá vamos nós até Portugal. Façam assim, tudo em segurança. E podem assim aproveitar de umas férias bem merecidas, não é verdade? E então, só vos posso dizer até uma próxima, quando voltarei, tudo isso, se houver uma disponibilidade, aqui estarei na antena novamente. E domingo, festa dos pais, vamos acabar com uma canção destinada a todos os pais que estão à escuta. Muita saúde a todos e aproveitem para umas próximas férias, para gozarem bem no mês de julho, no mês de agosto. Até uma próxima. Meu velho pai, presta atenção no que te digo. Meu pobre pai querido, enxuga as lágrimas do rosto, porque meu pai, choras tão sozinho. Conta-me, paizinho, o que te causa desgosto. Estou notando que estás a ficar cansado. Meu pobre velho adorado, teu filho está a falar. Saber qual a tristeza que existe. Não quero ver-te tão triste. Por que é que estás chorando? Quando te vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Para me criar, agora vou te compensar. Esta é a minha obrigação. Não tenhas medo, meu velhinho adorado. Estarei sempre ao teu lado, não te deixarei jamais. Eu sou o sangue do teu sangue, meu paizinho. Não te vou deixar sozinho. Não tenhas medo, meu pai. Quando eu era criança, não me sai mais da lembrança teu carinho e teus cuidados. Fiquei crescido, estou seguindo o meu caminho, e tu ficaste velhinho, mas estou sempre a teu lado. Meu pobre pai, teus passos longos silenciaram, teus cabelos branquearam, teu olhar escureceu. Tenhas medo, meu pai, quem cuida de ti sou eu. Meu paizinho, não precisas mais chorar, creio que não te vou deixar sozinho, abandonado. Eu sou teu guia, sou teu tempo, sou teus passos, sou tua luz e sou teus braços, sou teu filho abençoado. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. On est au